Quem está com Deus, tá tranquilo. Quem está com Deus, tá favorável. Quem está com Deus, tá tranquilo. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Puxa aí, WG! Pra cima, a coreografia mais linda do Brasil. Vamos lá! Quem está com